sa toj sam govori ko me mora. Kada ti ti šaj sve se dan duvara ti ko me uda. U pišu vaj pegar, ali ti kad ti salve, salve, coelhada! Decadentes número 480. Um programa de fim de campeonato mineiro, pelo menos com uma vitória, mas não levamos o título, né? Como conversamos aqui na semana passada. Era muito difícil, mas pelo menos saímos com a vitória. Quebramos um tabu aí de 20 anos sem ganhar da cachorrada lá no Mineirão. Eu sou Jair Viana. Estão aqui comigo os culpados de sempre e aquele que sempre acrescenta a sua beleza a esse programa aqui nos clássicos. André Guimarães, dê seu boa noite. Pô, o cara começou até puxando o saco. Boa noite, meus amigos, meus inimigos. Né? Infelizmente, a vitória não levou a taça, mas enfim, ganhar deles é sempre bom. Serve como estatística, serve para botar água no chope, né? Tem alguns motivos aí, essa vitória. A estatística nossa, jogando no Mineirão contra eles, não é boa, não. São 151 jogos, dos quais nós temos 21 vitórias contra 87 deles. É assustador. E se a gente extrapolar isso para outros, né, estádios, nós temos 10 vitórias a mais em 50 e poucos jogos a mais. Agora me perdi o número. Então, sempre ganhar é bom por diversos motivos, nem seja para estatística. Daqui 6 meses, ninguém lembra se foi time misto, se não foi, se eles estavam animados, se eles estavam desanimados, foda-se. O título não foi invicto, botamos água no chope, a estatística agora está a nosso favor. Não vai ter mais um ano falar, não ganhamos esse ano. Então tá bom, já ganhamos, última vitória nossa, vemos essa merda em 2026. Segue o jogo aí para não falar que eu ando falando demais. Ficou com medo do Thales, né? Não, mas o cara tá me censurando, né, bicho? Difícil demais. Vou chamar ele, nosso especialista em espirais ascendentes e descendentes, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite. Bom, ontem foi um dia que pelo menos a gente conseguiu jogar água no chope, só mostra que se a gente tivesse tido um goleiro e uma arbitragem decente no jogo de ida, possivelmente a gente poderia ter incomodado mais e quem sabe celebrado um título e não apenas a quebra de um tabu, né? Mas vamos lá. Afinal de contas, a gente pode até prever que tipo de espiral a gente começa depois dessa vitória cachapante que tivemos ontem. E vou chamar o homem que tem sempre um jogo de videogame rolando aqui no background, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, tá rolando agora um Barcelona e Real Madrid de 98. Então, clássico aqui, tá 1-1. Boa noite, um jogo que não valeu de muita coisa, mas foi bom, né? Pelo menos a gente já tirou essa peste de não vencermos a cachorrada no Mineirão. Tá ótimo, valeu por isso. Curto e grosso. E por último, mas não menos importante, jamais menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Se você vê-lo duplamente na sua tela, não é culpa do álcool, é culpa do papel de parede que ele está usando. Boa noite, galera. Ô, Jara, primeira coisa, assim, que bom que esse foi o último clássico do ano, né, cara? Que sinal que o meu resumo vai começar, como sempre, aos 2 minutos de programa e não aos 5 minutos de programa, né? Esse é o primeiro comentário, e nós estamos fazendo escola. Você vê que, assim, antes era você pedir boa noite, a pessoa só fala boa noite, tudo bem, papapá, rapidinho. Agora são monólogos, né? Tirando o menino Lucas, agora a gente tem 2 monólogos aí, mas tá bom, né? Como se quase eles não falassem no programa. Como no último programa ficou só os dois praticamente falando, e eu quase não falei, eu vou falar bastante hoje meu resumo. Meu resumo hoje vai durar 46 minutos, ok? Vamos lá. Tá liberado. Obrigado, querido. Então, jogamos contra o Atlético, estranho, né, cara? Uma final que talvez aí 70%, 80% dos torcedores do América não tinham a menor empolgação. Uma grande porcentagem também não tinha nem vontade de ver o jogo. E uma grande porcentagem, quase a maioria, não foi ao jogo. Numa final que o mando era nosso. Mesmo ele ter sido vendido, ok, mas era uma final que o mando era nosso. É estranho isso, né? É estranho porque isso não vai servir de aprendizado para quem está comandando o América, porque eles não erram. Quem pegou as duas últimas semanas, aí, inclusive ontem, as declarações de Alencar, fica, vou falar o que não para não gerar picuinha nem nada, sabe, correndo disso. Mas vamos lá. Era muito difícil a missão, que era fazer no mínimo 4 gols para levar para as penalidades, mas não, era impossível, era impossível. Acho que até o William Batista sabia disso, tanto é que ele entrou com uma escalação mais retrancada, né? Como a gente teve o Cauã expulso no último jogo, ele entrou com 3, vamos chamar de volantes, né? Que é o Cauã Diniz, o Miquéias e esse Iago Santos. Na lateral ali a gente teve novamente o Mariano. Não sei se justifica o Mariano não, sabe? Do fundo do meu coração. Não sei se o Júlio merecia, mais uma vez, né? Não sei se o Júlio, mesmo não sendo um lateral de ofício, não sei se o Júlio merecia sair para a entrada do Mariano não. Tanto é que, mais uma vez, a maioria das jogadas deles foi pelo nosso lado direito, o lado esquerdo do ataque deles. Lá na frente a gente teve a volta do Figueiredo, né? Estranho, né, bicho? Estranho. Esse jogador, ele machuca e recupera muito rápido. Ele machuca sempre antes do jogo. E aí recupera, assim, uma hora para outra. Estranho, mínimo estranho. E no ataque, Jonathan no lugar do Renato Marques. Que não é trocar 6 por meia dúzia, não, sabe? Porque, por incrível que pareça, o Jonathan, pelo menos, terminou o campeonato com 4 gols, né? Contando com o gol de ontem, que eu já tô adiantando que foi ele que fez. Renato Marques jogou 8 partidas e não fez nenhum gol. É de se pensar sobre isso. Mas o jogo foi bem. Primeiro tempo, principalmente, foi bem burocrático, né? O América claramente ali se segurando, sem muita efetividade na frente, que é o que tá acontecendo nesse 2025, né? O América não tem muita efetividade, não tem contra-ataque. E o Atlético também sem muita vontade de vencer o jogo, sabe? Então ficou um primeiro tempo bem, bem lesco-lesco, né? Aí veio o segundo tempo, uma pequena melhora ali, uma pequena melhora acolá e tudo. Aí até que o William Batista resolveu tentar alguma coisa, né? Pelo menos pra gente sair com a cabeça erguida do campeonato. Acho isso uma bobagem do cacete, sabe? Numa final você tem que sair campeão. Derrotado, derrotado, não tem isso não. Só faltou falar que tem que aplaudir esse time. Não tem que aplaudir esse time não. E num passe de Elizari, que pra mim, se tivesse, se bem que não, que o destaque do Campeonato Mineiro pro América seria o goleiro Penoso lá, mas que não, na hora que a gente precisou dele, ele não podia jogar. E eu avisei isso antes, hein, que esse cara não ia poder jogar justamente por causa disso, tá? Desses contratos mal feitos. Jonathan fez um bonito gol contra o Atlético. Isso é importante para a gente que é torcedor. Jogador que faz gol na cachorrada é sempre legal. Terminou 1-0, uma despedida melancólica. Um campeonato que a gente classificou sem querer classificar, porque a gente não conseguiu vencer o Aimorés. A gente perdeu pontos bestas. Um campeonato que a gente deveria aprender mais e até para quem está comandando. Fazer uma busca no mercado aí por peças que são importantíssimas que a gente não tem no elenco. E a gente foi até surpreendido com essa fala do Jonathan, que ele se aposentou ontem, né? E eu fico até com medo deles conseguirem a proeza de não trazer ninguém ou trazer alguém pior que o Jonathan. E só para como estatística aí, talvez o Felipe Menino Decabites tenha isso aí mais fresco que eu. Mas, se não me engano, esse deve ser o terceiro centroavante nos últimos anos que se aposenta no América, né? Pra você ver como é que a gente tá bom pra jogador. O Hélio Paulista, agora esse Jonathan, Boi Bandido. Vida que segue, ganhamos. Uai, mas peraí, ainda tem pelo menos umas 40 minutos ainda, hein? Não, eu brinquei, cara, eu brinquei. Pode ir, vambora. Seus fãs querem 46 minutos de resenha. Se eu tivesse 46 fãs, né? Ah, que absurdo. Moçada, e aí? Vou começar. Gostaram do jogo ontem? Assistiram o jogo? Essa é a primeira pergunta. É. Assistiram e gostaram do jogo ontem? O Thales trouxe a estatística que 90% dos americanos não acreditavam, 99%, mas pelo menos uns 50% nem assistiram. É, eu conheço uma galera que não viu mesmo, não. Assim. Eu mesmo, eu tava no aniversário infantil, que não tava passando o jogo, que era num restaurante, e durante o primeiro tempo, pelo menos, não vi nada. Mas assim, do que eu vi do segundo, foi um jogo que o Atlético tava doido pra comemorar depressa, e o América tava morrendo de medo de perder o jogo. Então, um jogo ruim, no fim das contas, na minha opinião. Ô, cara, você tá assim, sei lá, nos anos 90, anos 80, onde você tá, bicho? Você não tem celular, nada que você possa ver o jogo, não? Precisa ter uma televisão passando o jogo, pô? Ah, isso não é, não. É maneiro de colocar o celular ali no meio da festa, fica uma coisa meio antissocial. Parabéns, Lucas, parabéns, é isso mesmo. Se tem uma celular, coisa, tá errado. Mais, se tem uma coisa mais filho da puta, é você convidar uma pessoa ela ir pra festa que você está pagando e o filho da puta assistir jogo no Mas celular. Ele assistiu o segundo tempo? Porque daí acabou, né? Eu fui pra casa. Ah, tá. Mas peraí, o cara pagou pra você ir na festa ou a festa foi num restaurante? Não. E que restaurante ruim foi esse, né? Que não tinha uma televisão. De criança, aquele mundo animal lá na Caiçara, não tinha nem televisão, acho, lá. É, tá complicado desse jeito, viu? Eu acho que aí eu vou na linha de que você podia ter tranquilamente aberto um celular. Mas ele deixado lá, né? Não que você ia ficar lá vibrando com o jogo, mas deixa lá rolando. De vez em quando você dá uma bizoiada e tal, isso aí. É, então eu sou bem antissocial mesmo, porque numa situação como essa, não só eu vou abrir o celular, quanto eu vou caçar um lugar mais quieto do lugar que eu tiver para ver o jogo. Possivelmente, eu acredito que se o jogo tivesse terminado empatado semana passada ou tivesse 1-0 apenas contra, ele fatalmente estaria assistindo pelo celular se não estivesse em Independência, o jogo possivelmente teria sido lá. Agora, dada a situação, era só, tipo assim, acho que tá desculpado ele não ter feito uma força no aniversário de uma pessoa, né, se indispor com os outros para poder... É, eu tenho certeza que o aniversariante não estaria preocupado com isso, não. Né? Não sei nem de quantos anos o aniversário, vai ter certeza que a criança não estaria preocupada com isso, mas tá bom. Ô Lucas, seu vídeo aí tá parecendo aquele filme tá do foda, público cara. Lá. Você tá tendo assim umas... O Aldir Baldelin, pode trazer outra quando você vier para os Estados Unidos, essa aqui começou a dar defeito. Aí é foda. Certeza que ele vendeu a câmera que o Aldir deu pra ele. Passou nos copos, botou no prego. É que não tem como eu filmar a própria câmera, né? Senão mostrava que era a mesma. Você vê que a crise chegou nos deu, Leucas. Um vendeu a câmera, o outro usando um pijama, que não tem nem mais roupa pra vestir, lá que merda. Isso aqui é uma roupa normal. Só que não, não é não. A gola tá lá no umbigo. Isso aí é coisa que alguém tá comprando essa gola. É porque eu estava trajado hoje com uma roupa do grandíssimo Inverness Cardona Thistle, mas como é que o pessoal falou que eu não posso ficar usando camisa de times internacionais, eu tive que trocar, né? Você aí tem camisa da América, não? Era, mas boca, eu... Né? Eu tenho um amigo meu aí que tem umas camisas, se quiser te dou uma aí pra você poder fazer o programa, como é que é? Ah, eu aceito. É, né? Presente é sempre bom, né? Aquela camisa azul de goleiro, eu nunca vi você usando, por exemplo. Já foi até graças a Deus, né? Não, pelo amor de Deus, essa aí não precisa não. Melhor colocar o pijama. Isso tudo é sonho de ser da diretoria da América? Ah, gostaria, mas vai eu... usar azul, hein? Camisa da América é azul, azul. Achei que era pijama. Eu tô pensando quando é que o Alencar apareceu de pijama ou um salão. Essa não é boa. Aproveitando a lembrança aí do Alencar, na sexta-feira, mais uma vez... Ele foi naquele programa retardado lá da 98, agora ele brilhou, né? Que ele conseguiu ir com a camisa preta e branca, listrada em preto e branco. Aí ele brilhou. Ele brilhou. Ele só teve faltou a manha. O escudo da cachorrada. Só faltou o escudo. Mas ele é o mais torcedor da América que existe. Ele, pelo menos foi o que ele falou, né? É, não, esse negócio de maior torcedor, essa é uma discussão longa. Deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. Cuba Knights, o primeiro jogo pra mim foi atípico. Goleiro leva um frangaço aos 7 minutos e acontece uma expulsão duvidosa logo a seguir. Duvidosa? Expulsão duvidosa não, ué. Não é duvidosa. Roubo. Se uma coisa que não tem ali é dúvida. É. Em condições normais não haveria essa facilidade, mas carimbamos a faixa deles. Inclusive, ontem teve um lance, né, de uma mão assim na cara, assim, que se tivesse sido no jogo anterior, era expulsão. Nossa também. Senhora. Ah, não. O lance da expulsão de ontem, se fosse semana passada, ia ser só o Adson expulso. Simples. É. Dava até B.O. Ia ser até levado pela polícia. Não, o lance de ontem, cara, se fosse assim, com 5 minutos de jogo, era no máximo, uma amarelinha ali pra cada um. Pronto. O cara expulsou assim, pô, sei lá, 47, vocês querem encher o saco, né? Então. Tchau, acho que foi isso mesmo. Apareceu e falou assim: ah, vamos acabar com esse trem logo. Tanto que ele nem esperou ter dar os minutos de acréscimo, já terminou o jogo de uma vez. Pois é. Pedro Basta perguntando por que eu tô com a camisa rosa. Pedro, em sua homenagem, você que é um crítico da camisa rosa do América. Já, desculpa a intromissão, mas não é o que tá escrito aqui, não. Você tá falando camisa rosa, não é o que tá escrito aqui, não. É porque tem um outro comentário. Ah, mas aí tá demais, né, pô? É porque eu condensei os dois em um só. Mas você aqui só falou da camisa rosa. É um poder de síntese. Aqui é um poder de síntese, gente. Se você tivesse lido o comentário da camisa rosa, se você tivesse colocado o comentário aqui da camisa rosa, aí você ia ler esse tanto de coisa que ele escreveu aqui? Só para eu entender não, sua lógica. Não, porque camisa rosa é rápido de eu responder por quê. Bora. Então, se eu soubesse que tinha esse problema, entendeu? De camisa rosa, eu tinha usado hoje também. Boa noite. Qual o planejamento do América para 2025? Teremos novas contratações ou vamos preparar para trazer uma barca de jogadores em julho? Essa pergunta, bom, é interessante. Essa pergunta é interessante. A lição já acabou, né? Não, essa pergunta é interessante. Não, tá, qual o planejamento falta 2025? Dois minutos. O planejamento de 2025 tinha que ter sido pensado em 2024. Então, no meio de março. Não, mas o carnaval acabou agora, né, bicho? Então, agora começou 2025. Eu acho que o planejamento era aposentar um e trazer dois para aposentar ano que vem. Porque a pergunta dele faz muito sentido. A gente, como torcedor, não sabe qual é o planejamento do América. Isso é interessante, né? Engraçado isso, né? Planejamento do América é sobreviver para 2026. As falas do... Tá feliz, inclusive deve estar feliz, que foi campeão mineiro, né, o Cascardo. As falas dele foram essas aí, né? É classificado mineiro, objetivo, classificar para a Copa do Brasil e campeão brasileiro fazer 46 pontos. Ele falou isso, não sou eu que estou inventando isso, ele falou isso. Então, mas já deu ruim. Não, não, senhor. Classificou para a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ah, ano que vem. Parece que esse roteiro faz mais... mais infeliz da coletiva do William Batista, que ele falou que o prejuízo financeiro causado por não ter avançado na Copa do Brasil, da próxima fase, a gente restituiu com a renda desse jogo no Mineirão. Nossa, você falou isso mesmo, eu não vi a entrevista, não. Não. Nossa, o jogo ele falou isso. Falou. O prejuízo moral, então, isso que ele falou assim, não, porque o trabalho, a gente tinha o planejamento que fizer, que ele garantiu que vai subir o time esse ano, porque esse ano tem só homens dentro do vestiário. E aí ele tava falando que o... E ano passado, então, né? Que direta foi essa aí? Que beleza. Foi pra não, aí. No, o cara falou mal de careca, agora ele mandou essa. Pô, esse cara não, aí tá bom. Pode colocar pra fazer stand-up. Eu acho que ele assiste Decadentes, porque na entrevista ele falou assim, não, porque a gente perdeu de 4-0, e aí parece que o trabalho tá sendo mal feito, que não tem coisas boas, tudo, mas foi um jogo atípico, que não sei o quê. Aí ele foi falando que esse ano o time conseguiu vitórias e não sei o quê. Aí ele falou, isso é na entrevista de sábado, de ontem, Lucas? Pós-jogo. Tá mentindo aí. Ele comenta, né, que o time tá bem, que o trabalho foi bem feito, que o jogo de ontem foi, o jogo semana passada foi atípico, tanto que o jogo de ontem meio que provou o quão atípico foi o jogo. Aí ele fez questão de falar que o Atlético entrou querendo ganhar, tipo assim, que o Atlético levou o jogo à vera. Eu até acho que eles entraram querendo não perder. Ganhar eu acho difícil, porque eles também atacaram com afinco. Mas e ele fala isso, que o único resultado que foi anormal, a gente queria ter passado na Copa do Brasil, mas aí o dinheiro que a gente não conseguiu para passar a próxima fase, a gente conseguiu reaver no jogo de ontem. Eu falei assim, é a maior burrice da história. Pode, porque, cara. Eu gostei dessa, o resultado é normal. Do Aimorés foi normal. Né? Nós somos beneficiados pelo vale Atlético ter levado um couro. Que eu tava ok. Vale a pena ouvir, porque ele falou basicamente assim, do retrospecto dele da temporada. Foram tantos jogos, Aí a primeira derrota foi contra o Tombense, que a gente tava com vários desfalques. Aí a gente ganhou do Betim, naquele lamaçal. Aí ele meio que pulou o Aimorés. Aí a gente classificou. Aí pulou o Aimorés. Aí a gente teve a derrota na Copa do Brasil por circunstâncias. Ok? E até os 23 minutos do primeiro do jogo, a gente tava jogando muito bem. Aí depois aconteceu uma coisa aí que, enfim, não vale a pena comentar. Aí ele falou sobre o jogo de ontem. Foi, assim, nem o advogado o defenderia tão bem. Meu Deus do céu. Não. E outra coisa, né, gente? Se o técnico da América tá vendo decadentes, tem uma coisa errada, viu? Sinceramente. Escutem a entrevista. Essa vale a pena. Escutem. Que loucura, cara. Bom, deixa eu continuar aqui, ó. Fernando Magalhães dando boa noite, Zé Flávio Moreira dando boa noite. Quer saber onde o dinheiro está indo? Nós vamos falar um pouco sobre o faturamento de ontem. Gilmar Pereira, boa noite, Letos. Faixa carimbada, salvando um resquício da nossa honra. Muita coisa para arrumar para o que realmente interessa no ano, que é a Série B. Se não vier um centroavante, um 10, podemos sofrer. Alguns resenhas. A gente não ia sofrer, não. Né? Nós não estamos sofrendo, não. Claro que nós vamos sofrer, cara. Ontem eu encontrei com o Matheus no jogo. Que Matheus? Matheus goleiro, Matheus Mendes. Ah, tá. E eu perguntei. Aí eu perguntei para ele. Pô, falei, saudoso assim, Boca Murcha. E eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, você vai ficar para a Série B? A gente precisa de um goleiro da confiança. Eu sei que ele você encontrou ele aonde? Deixa eu falar. Você encontrou ele no vestiário da cachorrada e foi lá comemorar ontem também? Oh, ele saiu no fim lá. Ele saiu no fim lá, de fato. Foi lá comemorar, com certeza. Pode ser. Bom, ele falou que não tem nada de negócio de Bahia, que ele não tá saindo do clube, que não tem nada disso. Ele falou que tá focado na Série B, sim. Não, falou que vai. Que aqui é bom demais. Falou que vai jogar a Série B, sim, e que vai ajudar no que ele puder. Então, pelo menos. Falou da Série B, André? É. Seu Série B do caralho. Seu Série B do caralho. Ele falou pra você, seu Série B do caralho. Agora eu vou lá comemorar com meus amigos. Pode ser que ele pensou, enfim, mas não falou. Ontem, não falou com você, né? Ontem foi dia de bater boca, mas faz parte. Gilmar Pereira tá aqui falando boa noite, Letos, sobre a honra. Augusto Rezende, Andrezinho, você queria vitória para estatística e deu certo. O ruim é que não tem mais clássico este ano, então não teremos você. Ah, acabou bem, obrigatório. Né? Acabou obrigatório, mas ele pode vir em outros momentos durante o ano. A situação está tão feia que é capaz de falar que o Atlético é clássico também, né? Hernani Barbosa. Bom, já arrumei uma desculpa, então. Hernani Barbosa, vamos fazer uma Série B boa. Adelcino Novaes, boa noite, Decadentes. O time de preto e branco sempre é ajudado em finais, só para lembrar, até contra a Caldense. Completo impedimento, querem que eles sejam Deca, abraço direto de Varginha, isso aí. Grande doutor Adolfo, sofá americano, boa noite, senhores Decadentes. Vitória importante é indigna. O que deve ser feito para a Série B? O que acham de usar sua própria imagem como tela de fundo? Sobre a própria imagem de tela de fundo, eu devo confessar que eu estou me sentindo um pouco confundido, que eu não sei perfeitamente para quem olhar. Eu acho que pode ser alguma coisa meio de ego. O que vocês acham disso e o que vocês acham que tem que fazer para a Série B? Bom, deixa eu começar sobre a minha tela de fundo. Foi um teste. A próxima vez eu vou colocar um monte de rostos meu. Eu vou ficar do caralho. Tá tipo foto de política essa sua aí atrás. Aí. Vota em mim, né? Ele já tá testando, porque no camarote da diretoria vai ter que plotar também uma foto dele em breve. Então aí já. Vai ter que. Já parei de plotar uma foto minha. Mas sobre a Série B, né? Assim, esse time que terminou o Mineiro não é o time que vai jogar a B, né? Nós temos aí o Bigode para entrar, tem esse menino do Santos que ainda não fechou, mas parece que vai fechar. Tem o Stênio e tem esse cara que entrou. É Stênio. É da base do Cruzeiro. Disso tá treinando bem, inclusive. E o tem onda, doidão. Joseph, né, não? Esse era o quarto que eu ia falar. É Joseph, né? Joseph, entrou ontem. Então tem o Stênio também. Não, Stênio chegou. Então, assim, Stênio. são todos de frente, né? Então pode ser que dê um upgrade no ataque aí. Vamos ver. Mas Stênio veio do Cruzeiro também? Eu não sei se ele estava no Cruzeiro, não, cara, mas ele jogou a Série B pelo Cruzeiro. Ele jogou a Série B pelo Cruzeiro. Não sei se ele estava lá, não sei. Eu só conheço dois Stênio, e esse é o Stênio Garcia, cara. Então. Stênio Garcia, ele tá em um casamento aberto. Não sei se é ele. Ele só descobriu essa semana, inclusive. Essa foi do caralho, inclusive, assim, né? Igual você acabou de descobrir que tem um Stênio no nosso plantel, né? Ele veio por empréstimo, o passe dele pertence ao Carpathia da Ucrânia. Nossa! Aí, baita, pô, baita reforço. Oh, mas olha só, fazendo. Eu sei que a pauta não é essa aí, e o âncora é o nosso querido Jairo. Mas assim, pensando em Série B, em se mantendo configuração atual. Matheus Mendes, Mariano, Lucão, Ricardo Silva, com o Júlio, qualquer hora entrando, é o que a gente espera. E o Marlon. Meio de campo ali, um dos Cauã, porque se reveza entre os dois. O Elizari, um Alê, ainda tem o Benítez, enfim, tem essa turma aqui para entrar, esse meio de campo que a gente conhece. O Miguelito e o William Bigode, talvez um do lado e um do outro. E um atacante que a gente fez no Camisa 9, uma Série B que não passa vergonha. Não sei se é um time para subir, mas é um time que tem jogadores de qualidade, pelo menos, né? Tem jogadores de qualidade, mas numa idade muito avançada para uma Série B que é pegada para cacete, primeiro ponto. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, que eu ia comentar que é sim no caso do Mariano e Bigode, mas tem o Miguelito, tem esse são apostas, mas se derem certo pode dar bem, né? Miguelito, o próprio Joseph, que tem sido elogiado nunca jogar. O Watson, não, eu não vou colocar ele. Não, mas assim, não deu pra ele ter uma noção, na bola, né? Pô, nem pegou na bola. Então tem uma mescla aí de jovens jogadores com jogadores veteranos, né? O problema é que os veteranos são muito veteranos e os jovens são promessas, né? Mas qualidade parece ter. É engraçado que nós estamos no dia 16 de março e a gente só foi lembrar que o Alê, pelo menos eu fui lembrar que o Alê tá no elenco, né, no campeonato mineiro. Ontem na hora que mandaram a foto que ele tá na arquibancada, ou seja, ele não fez falta nenhuma nesse campeonato mineiro, né? Será que ele vai ser importante numa Série B com a idade que ele tem, voltando de contusão, sei não. Ah, cara, ele é bom jogador, sim. Pra B, sim, ele foi muito bem ano passado. Não compartilho da sua opinião. Ele foi melhor que o Juninho. Nossa! mas assim, não, cara, acho que agora é sério, assim, olha, o Juninho encheu o saco. Mas como volante, assim, ele foi melhor que o Juninho. Ele contribuiu. O problema é que, né, um jogador caro. Então, assim, resta saber se vale a pena manter no plantel, mas eu acho que ele contribui, sim, cara. Não tem essa ideia sua, não. Eu vou dizer pra vocês que eu não iria com o William pra Série B, não. Já falei isso aqui semana passada, o William Batista. Se a gente tá falando de... bicho, depois de ontem, vai ficar aí. Ele pode perder 10 jogos seguidos e vai ficar. Uma coisa que eu mudaria seria isso. Eu trocaria de técnico, eu ia atrás de um técnico mais veterano. O roteiro é muito parecido com o ano passado, né? Exatamente. Eu não, pode até me surpreender, pode um monte de coisa acontecerem, mas eu não. Eu não acredito. Até provavelmente ele deve ter falado isso na entrevista. Não sei se ele falou isso na entrevista ontem, porque eu realmente não vi. Mas numa das reportagens da Itatiaia, que pegam trechos do que ele falou, fala que ele afirma que o América vai subir esse ano. Ou se igual o Cauã. Ele garantiu que vai subir. E você não sabe se vai subir 7 rodadas antes ou na última. Porra, 7 rodadas antes. Eu não lembro de time que subiu 7 rodadas antes, não. O Cauã falou a mesma coisa, né? Falou que a gente tinha subir também. Não só o Cauã, o Juninho também. Mas o Cauã falou que a gente ia subir, a gente não subiu. E por incrível que pareça, o time com o Cauã estava mais produtivo que o time desse ano, viu? Matéria ofensiva, assim. As duas coisas principais que eu mudaria no América para a Série B é isso. Eu mudaria o técnico e eu também mudaria esse negócio de jogar com 4-3-3, como a gente tem jogado. Nós não temos centroavante e não temos nem dinheiro para trazer centroavante. Então, para mim, já passou da hora. E também não dá trocar de técnico, não, né, Jair? Tipo assim, se for considerar isso. Cara, mas se for para gastar com alguma coisa, eu prefiro gastar com um bom técnico veterano, um cara que realmente faça o time produzir, do que, sei lá, trazer 2-3 promessas com o mesmo dinheiro. Sinceramente, eu acho que o que pode estar segurando é porque de técnicos com mais experiência de Série B e tudo e rodado, tinha 2 desempregados no momento, que era o Rafael Guanais, que assumiu agora o Mirassol, e o Cláudio Tencati. Bom nome. Eu acho um bom nome. Eu até acho que o Guanais faria sentido, mas ele teria que ter demitido o William. Bruxo. é o Bruxo, depois que ele perdeu a Copa do Brasil, demite ali, já troca o cara, porque agora perdeu. Agora só tem o Tenkat, que eu não sei se é uma boa ideia, assim. Tipo, é um treinador com experiência, mas os trabalhos tem partes boas e ruins, mas trabalhos longos, mas seria. Agora, de resto, é esperar que daqui a pouco vão demitir, por exemplo, o Condé, vão demitir um desses assim e libera. O problema de trocar quando tiver esse treinador aqui. Pode já ter. É porque eu vou ser o cara da espiral agora. Vou ser o cara da espiral em homenagem ao Felipe. Digamos que começa a Série B, certo? Daqui a 20 dias, basicamente. Perdeu 5. Ou não ganhou 5, melhor. E agora? Não tem jeito, cara. Tem que demitir. Não, não vai, não. Ele ganhou o clássico. Não, tem que demitir, cara, sabe? Você conhece as pessoas lá dentro? Eu sei, mas a questão é, gente, a gente tá falando das coisas que a gente gostaria de mudar. Eu prefiro mil vezes a gente investir, não tô falando que é técnico caro de 1 milhão, não é isso, é técnico, sei lá, 100 e poucos mil. Não é nego foda, não, mas um cara mais experiente, um cara mais pragmático. Sabe, eu não gosto muito de técnico, muito cheio de ideologia, não. Porque o jogo, não sei o quê. Não, meu filho, eu quero que você faça o time para jogar contra o CRB lá. Eu quero que você faça o time para jogar contra não sei quem aqui. E para ganhar, sabe? Não sem muita ideologia, sem muita proposta de filosofia. Não, sinceramente, Série B não é para isso, não. Me desculpe quem acha isso, mas Série B não é para isso, não. Série B é outro futebol. Série B. É time. Você precisa de time bom, cara, pra você ter ideologia. Você precisa, com cabeça de bagre, não dá pra você ficar inventando. Eu acho que o que pega mais. Isso são coisas assim que. Colocando. E eu acho que isso tem a ver com o fato de não ter experiência. A questão maior, pra mim, é isso. E o jogo, até a gente ganhou ontem, mas você pega algumas coisas. O Mariano chegou. Ele não chegou tomando a titularidade, ele não. Mas assim, a partir do momento que já teve, ele já pegou a vaga do Júlio, que vinha bem. Tipo assim, ele não teve que conquistar a vaga no treinamento. É basicamente, se é lateral direito, o outro é o moleque da base que tá improvisado aqui, eu vou te colocar independente, tipo assim, da situação. E aí atrapalha, porque o Júlio vinha bem como lateral. Então, assim, talvez é porque chegou o Mariano, colocaram e ele quis colocar pra jogar. O Ricardo Silva, mesma coisa, o Júlio vinha muito bem na zaga, mas o Ricardo Silva não saiu. Ele continua, tipo, também é outra opção, que não troca. Por que isso acontece? E o que pega mais é, o Jonathan, ele falou que ia aposentar porque não conseguia. Ele entrou com o Jonathan ontem, e o Jonathan ele não consegue fazer aquela marcação pressão, não que o Renato Marques tenha justificado, pelo contrário, também não tá jogando. Mas ele podia testar, que fosse o Fabinho centroavante, montar um sistema, mas não, ele deixou o cara jogar, pra fazer a despedida dele do futebol, e não tirou ele para que ele terminasse. E dá para ver no final ali, depois do 75, ele tava morto em campo. Ele não conseguia correr, acompanhar, fazer mais nada. Mas ele ficou. Ainda bem que não tirou ele. Se eu defendesse o Renato Marques para fazer a gente tava fudido. Para mim, o caldo do William Batista comigo, pelo menos, se entornou com aquele negócio da expulsão e ele ficar achando que ainda tinha espaço para virar. Ou... Não tinha, cara. Aquilo era um jogo de ida. Você entendeu? Você perdendo de 1-0, acabou de ter um expulso. Sua única função é sobreviver, cara. É sobreviver para levar para o segundo jogo. Aí ele podia ter expulsado mais uns 4 lá para terminar o jogo e beleza, a gente ia só com. Cara, né? Mas infelizmente é o que eu chamo de técnico pragmático. Se você tá com um expulso, você tá perdendo de um, você vai soltar o time? Óbvio que não. A melhor forma de defesa é o ataque. Não é, meu amigo. Você tá com um a menos, você tá perdendo de um, você tá num jogo de ida. Aquilo ali não é o último jogo, não. Você tem que sobreviver pro próximo. Entendeu? Então, comigo, pelo menos, o caldo do William Batista entornou depois dessa. Porque o Série B, cara, a gente vai ter um monte de jogo que o cara precisa ser pragmático. O cara vai jogar num terreno lixo, num campo ruim pra caramba. Aí vai terminar o jogo igual terminou o jogo lá com o Cascavel. Ah, porque o nosso time tá acostumado com bons campos. Bicho, me ajuda. Então o cara sabe que divisão que ele vai jogar, né? Me ajuda, entendeu? Tanto tudo que você tá falando é real, porque no jogo de ontem ele foi pragmático, ele entrou com 3 volantes, ele segurou o Atlético. Pronto. Pra não perder de agora, novo. Agora, né? É de uma loucura ele falar que deixou o Fabinho em campo, porque o Fabinho ia segurar dois zagueiros do Atlético, e um zagueiro do Atlético fez os dois gols, sendo que os dois, primeiros dois gols do zagueiro, né, com a camisa do Atlético. Então, assim, não sei o que ele tá achando da vida, não. Às vezes ele tá achando que tá treinando o Real Madrid, o Barcelona, alguma coisa assim, mas ele tá treinando o América, cara. Deixa eu ler mais alguns comentários. Carlos Antônio está aqui com a gente, Zé Arinos Barros, Geraldo César, Luke BM, Lúcio Melo, Thiago de Castro Vasconcelos, Tião Godinho está aqui falando que Jori já deu, Cristiano de Almeida Rodrigues, vulgo Almeidinha, mas não classificamos no Mineiro também não, foi o Betim que fez isso por nós. Classificação culposa, pior que é mesmo. Laura Grise. O Betim e o Amores, né? E o Atlético. Nós classificamos na incompetência dos outros, porque nós não fizemos nada, nem julgamos para classificar aquele jogo do Amorel. Já, você volta nesse comentário, por favor. De Almeidinha? Por favor, desse Cristiano aí. Ah, tá. Esse tal de Cristiano aí. Qual? Achei. São safados, são sem vergonha. Só assiste o programa quando esse gordo tá aqui, ó. É a carinha dele bonitinho, ó. Pronto, pode tirar esse bobão aí. Bicho. Laura Gris, aqui Almeidinha, com a gente também. Bia Roteia está aqui com a gente também. Ô, Jara, aproveitar que eu mandei um beijo para o Almeidinho, se você me permite. Eu queria mandar mais também algumas considerações. Mandar um beijo para o meu amigo Tartaruga, né? Deve estar com a dor de cabeça do caralho. E falar para os meus amigos lá de Goiás, mandar aqui toda a minha solidariedade a eles que foram eliminados hoje, não conseguiram chegar à semifinal do Campeonato Goiano. E com o Juninho jogando os 90 minutos, eu entendo vocês, eu sei a dor que vocês estão passando. Tamo junto, galera. Vou continuar aí, Jade. Chester Rodrigues está aqui com a gente. Ó, tá falando, eu estive no Mineirão ontem e não vi nenhum integrante de Decadentes. Eu tava lá sim, tá? Emerson Mascarenhas está aqui com a gente. Iago Mas Belli. Onde que ele ficou? Dava para ver onde você tava? Essa é a primeira pergunta. Tava, tanto é que eu tirei fotos do pessoal na torcida. Mas eu tava lá no Mineirão, eu tava. Só não tava na Tudo bem, casa. Mas você saiu de dentro da sala do ar-condicionado para tirar essa foto e depois voltou, não? Entendi. Entendi. Tá bom? E Iago Bering tá aqui, ó. Tem que contratar. Lúcio Melo tá falando que a Bebezão. Decadentes Bebezão. Pessimistas. Bom nome Bebezão. Pra essa live. Certeza que deve ter saco, que deve estar com as bolas até doendo ontem, viu? Continue, Jair. Continue. Que absurdo. Júlio César Pereira, não temos dinheiro para técnico bom. Salvador não, Gabriel. Volta no comentário de Lúcio lá. Ô, Lúcio, você quer que a gente seja otimista? Como? Nós estamos 4-0, nós saímos na Copa do Brasil, poderoso Cascavel, nós estamos de 4-0 do Atlético, classificamos no Mineiro, culposo, que a gente precisava ganhar, só ganhar do Amores, que foi rebaixado, não conseguimos. Como é que tem otimismo, cara? Não tem jeito de ser decadente e otimista, não tem jeito. O nosso principal jogador, camisa 10, ele joga 30 minutos e fica 3 meses fora. Como é que é otimista assim, gente? Me conta essa forma secreta aí. O camisa 9 nosso aposentou, e o outro camisa 9, que é o Renato Max, fez mais de 60 jogos com a camisa do América, e esse ano não conseguiu fazer um gol no Campeonato Mineiro. Como é que é otimista? Como é que eu consigo ser otimista assim? Ainda tem essa entrevista aí, esdrúxula do treinador ontem. Puta que como ser otimista? As palavras do Alencar, porra, bicho, como é que você é otimista? É, a entrevista do William deixou. Já, você tá gostando que semana passada eu deixei esses dois falar. Eu deixei os dois falar. Quem quiser aí pode pegar o replay do programa. Eu deixei os dois falar. Eu fiquei calado. Hoje não. Hoje eu tenho direito de falar. Você viu quantas vezes que eu interrompi os dois? Vai ser assim o programa inteiro. Pessoal, que é bom. Esse aqui de cima vai inchar, de tanque vai ficar grande. Tá com não, o bagulho assim, ó. Você vai. Falou. Só um minutinho, Lucas. Felipe, você vê como é que são as coisas. Enquanto a gente tá nesse bate-boca aqui, deu tempo do Lucas arrumar a câmera dele. Olha lá como é que a imagem tá bonitinha agora. Olha lá. Mas pode falar, meu bebezão. Não, é que você não sendo bebezão, é o de cal. Você perguntou como dá pra ficar otimista? Eu vou te falar. A entrevista do Willian, ele justificou o baixo número de vitórias porque a gente fez muitos clássicos. Ele falou que... Ele falou que 6 jogos que a gente fez esse ano foram clássicos, contra o Cruzeiro e Atlético, e que são times de um alto investimento. E que mesmo assim a gente teve um bom desempenho nos clássicos, tirando o jogo da semana passada, foi atípico. Nós vencemos um clássico, mesmo assim, porque o Atlético entrou só pra comemorar, mas tá certo. Não é assim, eu entendo o que ele falou, mas é relativo, cara. Mas é o que eu sempre falo, a gente não pode se agarrar ao resultado. A gente, como o Tales falou, nós estamos hoje dia 16 de março, Esse time entregou desempenho em alguma partida que você fala assim, porra, essa partida jogou demais. Segundo tempo do contra o Cruzeiro no segundo jogo da semifinal. Só. Concordo. E só. Segundo tempo. Pouso Alegre. E o problema é isso, gente. O problema é que eu acho que a minha preocupação maior é justamente que a gente vai encontrar mais jogos parecidos com o Cascavel da vida do que os clássicos. A verdade é essa. E nos jogos contra Cascavel, Aimorés, foi o que foi. Essa é a minha preocupação, entendeu? Essa é a minha preocupação. A gente é americano há muitos anos, a gente sabe que contra time bom, a América, em geral, faz bons jogos. O América sofre para jogo com time ruim mesmo. Quando o time é ruim, é sofrido, ou não? É isso. E jogo... É duas coisas que a América... Mas não pode ser uma justificativa, né? Duas coisas que a América não se dá bem. É jogo contra time que joga fechadinho e aquelas partidas quando... tá em ascensão, aí começa a dar uns 8, 9 mil, aí esse aí o América também costuma perder. Quando seus pés vai tudo ver. Quando, assim, jogo meio de semana, quarta-feira, 8 horas da noite, 1.500, 2 mil, a vitória tranquila. Aí América, reta final, 9 mil pessoas na Independência, aí você pode ficar preocupado. Felipe, tem como você tirar a mão da boca, querido? Ah, agora sim. Esse decote seu tá maravilhoso. Eu vou tampar o decote. Que coisa horrorosa, viu? O Salvador Gabriel tá falando que o problema do América não é o técnico, que por sinal está mostrando que merece ficar. O problema do América é a diretoria falastrona que só causa desgaste. Juninho, a diretoria lá da fala pra caramba e não escala, né? Assim, fazendo um comentário sobre a diretoria falastrona. De novo, o pós-jogo do Alencar, eu achei divertido, assim. Naquele estilo. Gente, eu não sei porque todo mundo. Ele é presidente do clube, gerente de stand-up, cara. Não, pô. Não tem que ser. Não, mas eu digo assim: vai lá, falou que colocou água no show. Eu não sei, cara. Se no primeiro jogo fosse se não fosse da FMF, a gente tinha ganho. Eu acho que o papel dele é esse mesmo. O problema, cara, o problema pra mim é quando ele fala, igual ele falou no último, que se tivesse ouvido a voz, a cabeça dele de empresário, que teria feito o primeiro jogo Mineirão, aí teríamos o Matheus menos dois jogos, aí eu acho que é bobeira, que a decisão foi dele, ele tem que assumir, por mais que ele ouviu a torcida, beleza, a decisão foi dele. Não, agora, a decisão não foi dele, não, a decisão foi do CA, ele não queria. Ele tá, mas é muito ruim, você joga os companheiros para as cobras, então ele representa o CA. Mas agora, o que ele falou é que foi uma decisão colegiada, e foi mesmo. Beleza, o que ele quis dizer que foi voto vencido, né? Eu sei, mas a forma como ele colocou, ele não falou do CA, ele colocou na conta da torcida, porque nós fomos ouvir a torcida, ele foi isso que ele falou, né? Sim, ele quis dizer que os outros membros do CA ouviram a torcida, né? É isso que eu entendi, pelo menos, o que foi dito ali. Não, né? Ele falou, se eu fosse o dono, eu tinha feito do meu jeito. Mas eu não sou dono, eu tenho que ouvir a torcida. Foi mais ou menos. Pra mim, esse negócio de CA é assim: se ele toma uma decisão que dá certo, sou eu, né? Em 2016 não teve nada do CA, foi ele. Aí toma errado, é o CA. Não, peraí, as decisões são colegiadas em todas as instâncias, né? Se fosse em 2016. Não, eu concordo. Mas assim, meu ponto não era nem pra cornetar. Eu digo que essas pós-jogo, igual foi as de ontem, eu acho legal. Eu acho que isso aí eu não critico ele ser falastrão, não, porque ele tem que ser isso mesmo. Cara, isso puxa, a gente, puxa tempo numa imprensa que fala da gente 2 minutos diário, cara. Exato. Entendeu? Esse negócio dele falar, provocar, encher o saco. Só dele ter feito o Arana chorar. Puxa. O presidente não me respeitou. Só de ser, já valeu pra mim. Não, cara. Se já deu, tá bom. Tem uma coisa da fala dele que é muito engraçada, assim, né? Como é que a imprensa é filha da puta, né? Começou um negócio de falar assim, não, porque é a maior sequência da era profissional, o Hulk vai ser maior artilheiro seguido da era profissional. Porra, a Cachorrada não disputou na era amadora, não? Achei que a Cachorrada, por exemplo, tinha sido o primeiro campeão mineiro em 1915. Aí não vale. Eles tiram essa porra lá dos títulos que eles ganharam, assim, ficou uma coisa meio picareta, né, parece que ninguém disputou, né, só eles, só a gente disputou, nós ganhamos sozinho, nós e sei lá quem, o Cruzeiro ainda podia mais ou menos dar uma chorada nisso aí, porque o Cruzeiro é de 21, mas, tomar no cu, cara, sabe, coisa mau caráter fazer isso por parte da imprensa, assim, aí eu gostei da fala dele por causa disso aí, falei, tá bom, né, eu podia ter tentado, por que o Atlético não foi deca, então, no amadorismo, já que era tão fácil? Por que ele abandonou o campeonato de 25, né? Depois de tomar de 4 da gente, ele abandonou e todo mundo foi embora junto. Tomar no cu, cara. Deixa o saco essa porra também. Pois é. Bom, Deixa eu ler aqui os últimos comentários para a gente entrar nesse assunto. Julinho, lá da Coelho Sul, vamos, Coelho. Doutor Felipe Souza está falando que o problema do América é o Alencar, é preciso mudança de mentalidade, uma mentalidade vencedora. Luiz Alberto está aqui com a gente também, que vitória é importante para resgatar a confiança. Também acho. Pode ajudar, sim. Ronald Franzoni está aqui zoando, ó. Volta, Juninho, está aqui com cara de maluco aqui. Joaquim Bambirra. Ganhamos, mas não me iludo. O time é ruim, não temos defesa, ataque não sobe e será a Série B mais fácil. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o Bordeiro de ontem. O Bordeiro da FMF não está disponível ainda no site deles, mas por vacilo deles mesmo, porque eu consegui acesso aqui e... Deixa eu colocar aqui, ó. O vacilo não, hoje está todo mundo de folga, vamos colocar só amanhã. Pois é, mas não pode ser assim, não. Se tiveram tempo para botar o arquivo, alguém podia ter colocado no site de uma vez, né? Ah, bicho, mas o do outro jogo também só entrou na segunda-feira. Não vou criticar eles por isso, não. Tem muita coisa pior para criticar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Basicamente, nós tivemos aí... deixa eu colocar aqui... É o Bordeiro. Aqui, ó. Vou colocar aí na tela. Basicamente, nós tivemos 42.206 pagantes, tivemos 156 americanos entraram e uma renda total de 4.444.355. Considerando todos os gastos, jogar no Mineirão é razoável, é bem mais caro que jogar na Independência. Houve aí um total de despesa de 1.336.000. Descontando os impostos, descontando tudo que ainda há para descontar, uma parte vai para a federação, tem toda uma beirada aqui, a divisão da renda líquida, 3.108.000 indo para os cofres do América aí, tá? É o valor que está aqui como líquido a receber. Não sei se esse aqui, em teoria, é o que viria para o América, já descontado todos os impostos, tudo que foi feito. Bom dinheiro, né, gente? Tem bar ainda, não? A gente não ganha nada de bar. Cara, no Mineirão eu não sei. Mineirão não sei. Não sei se ganha, não. Acho que lá não. Não sei dizer, tá? Mas fato é que a gente tem aqui algumas coisas aqui que a gente... que são bem mais caras no Mineirão, né? Tudo lá é bem mais caro. Então a gente tem um peso grande aqui nas despesas. Você vê que, por exemplo, aqui, ó, da Minas Arena, ó, foi um valor de 354.000 de valor, não, desculpa, 160.000. E de segurança, por exemplo, ó, 254.000. Então é um bom dinheiro aí, né? É bem caro jogar no Mineirão. Ainda assim, houve aí uma renda líquida muito legal para receber de 3 milhões. Ao menos isso, né? É, como diz o William, como compensa, né? Aí balanceou com o que... Não, não compensa nada, isso aí é conversa fiada. Compensa, porra, não. É um milhão para cada gol, que nós ficamos de saldo aí. Não, é que compensa a eliminação da Copa do Brasil, que a gente conseguiu reaver esse dinheiro. Tem que ter os gols. Porra nenhuma, velho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Chegamos à final, vamos voltar a máquina do tempo para 2 semanas atrás... Aí o presidente da Cachorrada liga para vocês e propõe o seguinte negócio. Isso antes dos dois jogos, tá? E propõe o seguinte negócio. 2 jogos no Mineirão com renda dividida, ok? 2 jogos no Mineirão com renda dividida, Matheus Mendes liberado e 2 juízes de fora nos 2 jogos. Faria um negócio? 50-50? 50-50 a renda. Entendeu? 2 jogos no Mineirão, 50% da renda para cada um dos 2 jogos. Matheus Mendes liberado e juiz de fora nos 2 jogos. Eu acho difícil fazer, porque assim, hoje a gente sabe o que aconteceu no primeiro jogo. Pois eu vou te falar uma coisa. Eu faria. E eu faria nem tanto pela questão do dinheiro, não. Eu faria pelo seguinte, para liberar o goleiro e para ter juiz de fora. Cara, porque a gente... Eu acho que essa convicção é porque a gente sabe o que aconteceu no primeiro jogo. Não, não é, cara. Convicção é que a gente só foi campeão com o juiz de fora. Não, isso sim, mas é que eu digo... Com o juiz FMF, a gente nunca vai ser campeão, cara. Sim, é que eu digo, isso tudo bem, isso eu concordo. Mas o ponto é que, no jogo da fase de grupos, não tinha acontecido uma catástrofe de frango como foi no primeiro jogo. Então, e foi árbitro daqui também. É, então assim, hoje, sabendo o que aconteceu, e a gente já nunca ninguém confiou no Jori 100%, né, para ser o titular na partida, havia desconfiança, mas acho que ninguém esperava que fosse tão ruim, assim. Aí é mais fácil a gente, pô, não, beleza, com o Matheus Mendes, pelo menos a gente teria chance. Mas porque a gente sabe o que aconteceu. Na época, eu queria que jogasse segundo jogo no Independência, pra gente ser campeão em casa. Porque o ruim do América no Campeonato Mineiro é que normalmente a gente não tem as melhores campanhas. Aí a gente já tinha desvantagem antes, né, da questão dos gols, do resultado igual, historicamente, e também porque a gente não decidia em casa. Pela configuração do campeonato como foi esse ano, a gente teria a oportunidade de decidir em casa. Então, é muito difícil abrir mão disso, sabe? Cara, imagina se tivesse ficado 0-0, a gente fosse pro jogo do Independência, né, com uma vitória simples, a gente seria campeão. Colocava lá 1.800 deles lá em cima, pagava a porra da multa já com o dinheiro que ia ter da renda mesmo. A questão foi o primeiro jogo, que agora é muito fácil. A gente, é isso aí. Se a gente soubesse, beleza. Mas eu não mudaria, não. Não mudaria nem a pau. E se ano que vem com a mesma situação, eu também não faria. Pois eu vou falar com vocês que eu faria esse negócio. Ah, bicho, mas você é puta, porra. Eu não. Não, não sou não, cara. Cara, é porque... Nem a pau, cara. Nem a pau. Bicho, eu acabei de trazer estatística pra você aqui do jogo. Pois é, não, bicho. Tá, então peraí. Nós, a pau. Nós não fomos campeão por quê? É isso. Nós fomos campeão. Nós não fomos campeão por quê? Por que nós não fomos campeão? Porque nós não temos time, bicho. Não. Agora. Quais foram as duas principais causas? Ah, tá. Hoje, sabendo, sim, cara. Mas eu não ganhei. Mas sempre nem a pau. É, bicho. Nem a pau. Se não, a gente jogou. A gente 20 anos a gente não ganhava lá, cara. Campeonato agora... Mineiro 2026. Chegamos na final. Atlético e América. Anunciou que o jogo da ida é um juiz FMF. O que você vai esperar? Ô, bicho, eu espero sempre o melhor das pessoas. Não vai, cara. A gente vai acontecer o que aconteceu esse ano. Então, a gente não foi campeão por dois motivos. Por um juiz FMF e por um goleiro ridículo. Se você elimina essas duas variáveis, pode ser que a gente fosse campeão. É, mas pode não ser também? Pode, mas eu faria esse negócio. Agora, colocar uma outra perspectiva também. Vide que o Matheus Mendes... após o jogo da semana passada, ele foi até o vestiário do Atlético, ou seja, um cara que tem bons lá, tem amizades lá, até porque ele é de lá. Imagina se a gente topa, a gente aceita isso, o Matheus Mendes vai pro jogo e ele toma um frango baseado, parecido com o que ele tomou contra o Berlândia, porque não é que, tipo assim, que ele não falhou. É claro que o Jori é mais propenso a falha do que o Matheus Mendes, mas imagina isso, vai pra final com o Atlético e a gente vai e não ganha por conta disso também. Aí vai fazer, tá vendo? Cara, é profissional, bicho. Você acha que ele fala? Assim como o Jori não falhou por querer... Não, mas ele não tá falando que ele vai tomar de propósito, não. Se ele falha, eu vou dizer, se a gente perde porque o Matheus Mendes tomou uma peru na final contra o time do qual ele torce, aí pós-jogo você vai ver ele confraternizando, brincando com o jogador do Atlético e tudo, já que ele foi ao vestiário, teria feito isso em campo. A questão é, a gente ficaria puto porque o time fala, tá vendo aí, ó, se ele tivesse jogado com o Jori, que jogou a primeira partida e foi mal bem e tal, a gente pô, talvez tinha chance de ganhar, aí a gente tá especulando, aí a gente vendeu e não decidimos em casa, pode ser isso, talvez ficasse 1-0 só, com um peru do Matheus Mendes, vamos colocar assim, mas aí beleza, a gente foi pro jogo de volta no Mineirão, ficou 1-1, ou alguma coisa assim, aí ele fala, tá vendo, perdemos porque o Matheus Mendes falhou. Bicho, se tivesse... volta no Decadentes pós-jogo do Cruzeiro, a gente ficou aqui uns 15 minutos falando que, agora com o Jori, já era. Agora com o Jori, zangou. Agora com o juiz FMF, vai dar ruim. Porra, bicho, como é que você anula isso? Como é que anula isso? Eu anularia anular. Eu tentaria anular. A gente não ganhava 20 anos. Ah, bicho, mas... Não e daí, cara? Eu quero ser campeão. Que idiotice. Mas nós não vamos isso. Ser, cara. Nós não vamos ser, nós vamos lá. Não adianta, tem outros fatores. Não, eu realmente acho que não. Aí a gente ia jogar contra nós mesmos, inclusive. Nossa torcida. Mas, no final das contas... Mas isso a gente já sabe o resultado. Agora vamos lá. Já que você quer falar, vamos falar. Você acha que 2016 a gente teria sido campeão se não fosse o jogo da Independência? Se tivesse feito isso que você tá falando, cara, a gente tinha tomado no cu, cara. Dois juízes de fora. O que vocês não estão entendendo? Por que em 2016 teve dois juízes de fora e em 2025 não teve? Exatamente. Mas é isso, é o erro do arbitral. O América tem que começar a bater nisso aí. Não adianta o América chorar hoje, ontem, né? 15 de março. Fica fazendo acordo no meio do campeonato. Fazer acordo do caralho, cara. Aí chega lá, ano que vem, porque vamos prestigiar a Federação Mineira. Não é a primeira vez que o América faz isso, não. Já teve aí semifinal ou final, não lembro. Ah, porque a velha, o velho futebol mineiro. Eu falei com os meus atletas, vamos nos divertir, porque eu sei que eu vou ser roubado. E fica essa merda. Aí você tá fazendo diferente? Não, você não tá fazendo diferente. Você chorou. Mas o fazer diferente é outro mundo. Então, cara, a gente tem que começar a fazer diferente. Com você, gente. O arbitral, igual os que reclamam da CBF e vão contra o Ronaldo. Tá a mesma coisa. É assim, porque aí a cagada é o regulamento também. Você não pode ir contra o regulamento. Agora, por que não sorteou igual foi feito ano passado e outros anos? Colocou um daqui e um de fora. Arbitral. Não, é o daqui e fora. Então pronto, arbitral. Quem que tá errado? Quem que votou no arbitral? Nasci nessa porra e foda-se, então. Não joga aqui, essa merda. Aconteceu. Aconteceu essa proposta? Não posso dizer. Não, tá, beleza. Entre o disse e me disse, depois do acontecimento, eu podia ter feito. Não, eu não sabia. Eu não sei se aconteceu ou não aconteceu. Não vou colocar ninguém contra a parede. Mas o ponto é assim, se isso aconteceu, gente, o Alencar tinha que jogar isso pro público. Porque olha só, o Atlético está assumindo... Mas ele jogou. Que árbitro... Travei aqui. Gente, ele falou. O Atlético assumindo ele que o jogou, árbitro... Então, mas aí é você quem falou essa proposta foi ele. Não, mas aí você pode falar o seguinte: ele podia ter tipo assim, grava e fala assim: ó, tá aqui, ó, a comprovação de que não dá pra acompanhar o juiz da Federação Mineira de Futebol é que o Atlético mesmo, ele tá usando o juiz. Eles falaram que eles deixam o seu juiz de fora se a gente fizer isso é um absurdo, porque ele sabe que a gente já mete a pressão antes do jogo ali, porque aí, tipo assim, você cria um startup, tipo, faz alguma coisa antes, você cria pressão. Agora, essa de. Tipo, depois que já aconteceu a besteira, você fala assim, mas tá vendo? Eu devia ter feito. Aí, beleza. Manda antes, assim, e comprova, tá vendo aqui, ó. Não dá pra confiar, e vai, e apela, e faz não sei o quê e tudo, e tenta já forçar os juízes de volta no primeiro jogo, porque fala, ó, até eles estão falando, vai ter confusão. O meu ponto é, enquanto a gente não forçar, seja via arbitral, seja via acordo, seja como for, que os dois juízes numa final sejam juiz de fora, a gente não vai ser campeão em Minas Gerais. Fato. Ou resolve pelo arbitral, ou resolve pelo acordo. Mas que, enquanto tiver um juiz da FMF apitando, nós não vamos passar. Ou a gente aprende a jogar contra a federação. Não, bicho, não. Será? Sim, já. Claro, já. Você vai me desculpar. Mas aqui o... Se não expulsasse o Cauã, ia expulsar o fulano dali a 10 minutos, ou tudo o ciclano dali a 20. Tudo bem, cara, tudo bem. Mas o que eu tô tentando te dizer, se você conseguir deixar, é que o Cauã foi muito inocente de dar um tapa. Deixa eu terminar. Continua. Você tem seu ponto de vista e acabou, ué. Eu ouço seus áudios no WhatsApp em 2x, tranquilo. Então quando você fala em 1x no mundo real, a gente nunca mais vai ser campeão mineiro. É, tá certo. A gente tem que fazer acordo com o Atlético. Você acabou de falar aí, ué. A gente não tem que fazer acordo com o Atlético, não. A gente tem que fazer. É na hora de assinar o regulamento dessa merda desse campeonato. Ok, é isso que eu tô falando. Não foi isso que você falou, não. Eu tô falando do cara. Olha, isso tinha que ter sido no arbitral. Quando não foi, eu eliminaria as duas variáveis que eu achava que deixava a gente vulnerável. Eu eliminaria. Mas que tinha que ter sido. No arbitral dava pra trocar o júri? Aí tinha que ter sido em 2022, né, questão da renovação? Né? Pois é. Ou outra. O Matheus Mendes é até um bom goleiro, mas aquela história. A gente, ano passado, criou o Ivan. Ele tá recuperado da lesão que ele teve no joelho. Ele é o terceiro goleiro hoje do Inter. Ao invés de pegar o Matheus Mendes emprestado, podia às vezes pegar o Ivan emprestado esse ano. Ele não tá jogando no Inter e nem vai, porque tem o Rocher e o reserva imediato. Então, assim, aí você podia pegar ele e aí você não tinha. Você tira. Igual eu falei, não é tanto problema, porque é um problema só pro Mineiro, mas foi um problema grave. Mas você podia ter resolvido isso buscando um goleiro emprestado de algum outro time do Brasil, de Série A, que não fosse um que a gente teria esse problema. E aí, podia, igual eu falei, a gente quis o Ivan ano passado. Então, ano passado, ele passou no crivo da nossa análise de mercado e tudo. Esse ano, ele não passou? tipo, ele tá lá, é o mesmo goleiro que a gente contratou no ano passado, só voltando de lesão. Mas, assim, já partindo do pressuposto que o departamento do Inter é melhor que o nosso, é médico, ele já tá 100% apto e poderia voltar aqui e jogar. E aí, mas ano podia... passado, a gente tinha expectativa de gasto, nós não temos esse ano, né? Essa variável você tem que colocar. Mas aí é conversar com o Inter, porque possivelmente o Inter, se a gente aliviar que seja tipo 40% do salário do Ivan para eles, já é uma ajuda. Porque hoje o goleiro tá lá e vai ficar encostado com o terceiro goleiro e tá. Podia ser a gente, isso que eu tô falando. Teria essa. É, e olha que chegar a gente para encostar no DM, nós estamos campeão nisso aí, viu? Nossa senhora, se chegar um nome novo, tem que escoltar o cara de confins até. Pior que no primeiro treino machuca, né? Nem adianta se escoltar o cara. O cara nem não pode treinar, não. Você tá louco. Bom, deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. Cláudio Monteiro mandou pra gente um superchat. Boa noite. A América jogou de forma digna e venceu com méritos. Pelo menos vamos com outro pique pra Série B. É, torcer pra ter levantado a confiança da turma aí. Daniel Nascimento, boa noite, professor Jair, bancada decadentes. Com esse dinheiro dá para reformar quantos banheiros e comprar quantas caixas d'água? Dá para pagar empréstimo. É, duvido, não. Caio Goteripo está perguntando se a proposta realmente existiu. Bom, de acordo com o Alencar, existiu. Peraí. Boa. Vamos para a Bala e Colatina? Vamos lá, vamos lá que o Thales magoou, ele tá. Eu tenho que acabar esse programa rápido. De forma alguma, mas eu tô lendo aqui algumas curiosidades. Vocês sabiam que o Rogério Ceni tem mais gols do que o Zidane, o Iniesta e o Xavi? Eu não sabia. Possivelmente tem mais gols do que o Jonathan, Renato Marques, Fabinho, Adson e Figueiredo juntos. Tranquilamente. Hoje inaugurou um quadro novo, curiosidade. Tem mais que o Denilson. Vamos lá, votação via Twitter, Colatina do jogo de ontem, ganhou Adson com 52,1%, Fabinho com 21,9%, Figueiredo com 15,1% e Davi Lopes com 11%. É engraçado, antes da turma votar, é engraçado como é que o pessoal vota, é osmose que fala, quando o cara aperta, vê e aperta. Porque o Adson não é o pior desses quatro aí, não é o Adson de jeito nenhum, o Adson deu um chute a gol. O Adson não foi o pior desses quatro aí, não, mas a turma vota porque é o Adson. Como é que tomou birra desse cara, né? É, tomaram birra desse sujeito aí. Que coisa, né? É. Vou começar por Lucas. Lucas, seu Colatina de hoje, de ontem, né, na verdade? Eu vou votar no Figueiredo, que eu acho que eu ainda mantenho minha opinião, que eu tinha desde o campeonato das fases de grupos, que a galera elogiava ele. Tô achando ele muito, assim, ele rabisca, mas pouquíssimo efetivo. Continua desse jeito. Andrezinho, seu Colatina. Eu vou no Figueiredo também, gostei da justificativa, acho que está devendo muito ainda. Será que não é a volta de lesão, não? A gente nunca sabe se o cara está com lesão ou se está negociando no América, né, cara? E ainda podemos tomar um ferro por causa desse cara aí, né, do lado do negócio, lá do Vasco. Pois é, nós vamos comentar esse rolo aí mesmo. Desde 2014, aparentemente, o América é ruim de contrato, né, porque é um desde que renova o ano errado. Tá de sacanagem, né? Que 2014 teve um. Desde que foi inventado o contrato profissional, o América é ruim. Não, vou te falar, por isso que ele protestou contra o profissionalismo, né? É. a camisa vermelha tá aí que não me deixa mentir. Eu voto, a justificativa do Lucas é perfeita. E realmente, o menino Decabides aí pode levantar pra gente. Quantas assistências que esse Figueiredo tem? Porque se ele é um ponta, ele teria que dar assistência também. Não tô nem falando gols. Pouquíssimas bolas cruzadas por ele dentro da área, efetivas. É Figueiredo. Miguezão do cacete. Felipe. Vou acompanhar os relatores do Figueiredo. Boa. Tá aí. Tá, só o Thales pediu, o Figueiredo tem 10 jogos, um gol e uma assistência esse ano. Pois é, eu tô com 100% melhor que o Renato Marques. E ano passado, somando Série B e Paranaense, em 42 jogos, ele fez 2 gols e deu 4 assistências. Aí, gente, essa porcaria não pode ser a salvação da lavoura, não. Pois é, cara, eu não sei. Eu tava pensando em votar nesse Davi Lopes, porque toda vez que ele entra. É uma a gente pior só vê que ele outra. Entra, né, já, na verdade. A gente vê que ele entra, depois acabou. Você não vê mais ele em campo. Não, acabou. Ele se esconde atrás do zagueiro, sei lá, cara. Horroroso. Horroroso demais. ontem em si até que não fez um jogo tão ruim quanto, por exemplo, o Figueiredo. Mas é aquela história também, o Figueiredo pelo menos está tentando. É, e ele pelo menos está tentando alguma coisa. Agora o Davi Lopes, cara, ele some. Mas eu vou acompanhar. A gente sabe por que ele veio, né? A gente sabe por que essa porcaria veio. É o novo Bruno Henrique. É, ele é o novo Bruno Henrique. Só uma parte curiosa, porque comentaram perguntando se o Watson tem mais gols e assistências. Curiosamente, o Watson na Série B do ano passado, no ano passado como um todo, tem 2 gols e 4 assistências, ou seja, o mesmo desempenho do Figueiredo. A diferença é que esse ano ele tem 2 assistências e nenhum gol. Só que a diferença é que foram 42 jogos que o Figueiredo fez e o Ágio fez 34. Então, em termos percentuais, o aproveitamento dele de gols por jogo tá melhor. Em termos puramente estatísticos. É. É. Eu vou acompanhar vocês, vou de Figueiredo também. É, Bala, vamos lá. Eleito Jonatas com 58,8%, que ontem anunciou sua aposentadoria. Cauã Diniz com 20%, seguido de Elizari com 11,3% e Lucão com 10%. Lucas. Só para seguir a tradição, eu vou votar no Jonatas pelo gol. Fez gol na churrada, mereceu bala. Ainda aposentou depois, cara, então para mim fechou com chave de ouro. O que evita um contrato de renovado, né? Exatamente. Evitou uma renovação de contrato. Vocês baixam a bola aí, gente, que o Boi Bandido fez a mesma coisa. O Boi Bandido o América não deixou. Não, esse foi o Hélio Paulista. O Boi Bandido, ele não queria aposentar depois que saiu do América, mas ninguém quis contratar ele, teve que aposentar. Não, senhor, o Boi Bandido queria aposentar. Não, o Boi Bandido veio com 2 anos de contrato. Gente, queria. Ele falou que ia parar no meio do ano passado, em 2023. Ele queria abandonar no meio. Ele queria abandonar. Mas ele tinha contrato. O Jonas do contrato já tá acabando. Não, o João também tem contato, mais um mês. É porque o Wellington Paulista, a gente não quis, ainda teve essa questão, e aí ele falou assim, não, mas eu quero aposentar no América, eu jogo com menos dinheiro, por favor, me deixa ficar aí. E aí a gente foi e topou renovar com ele ainda, teve isso. Então... Que beleza. Andrezinho, seu bala. Ah, eu vou manter a coerência, eu vou no Jonatas, fez o gol da vitória, tá na mão. Thales. Também. Jonatas. Felipe. Jonatas, pelo gol, é hombridade, né? Afinal de contas, ele assumiu que, de fato, ele está abaixo, depois né, físicos e técnicos, e resolveu aposentar porque sabe que não está dando conta. Fica a dica aí pro Renato Marques fazer igual, né? Já que ele está performando ainda pior do que um aposentado que se julga não apto a continuar jogando, né? Tá ácido, Felipe, hoje. Ah, eu vou de Jonatas também, como a gente falou, fez gol na cachorrada. Então, isso é bom. Então, a gente tem que... Ainda evitou a renovação de contrato até a segunda ordem. Então, tem que agradecer. Vamos agradecer com bala aí, tá certo? Mantendo esse assunto, gente, o Jonatas, então, anunciou o contrato dele era até dia 31 de maio, né? Que a gente chegou a olhar, não foi isso? Era, 31 de maio. 31 de maio, uma coisa assim. Ele tá se aposentando, né? 38 anos, né? 38 não, anos. Não, tá com 36. 36? 38 é o bigode. Pois é. Pois é, então quer dizer, certamente quer escolher outra vida para ele aí, né? Quer curtir outra vida para ele aí. Na entrevista você fala que vai dedicar à igreja, né? Provavelmente ele deve, sei lá, quais são os cargos nas igrejas aí, mas ele deve tentar alguma coisa, deve mexer com alguma coisa disso aí. Ricardo Oliveira que chamava aquele do, sim, do Santos? Mentiram! Mentira. Ele também terminou a carreira para chegar a uma coisa de igreja. Ele já era pastor antes de aposentar. Então o pessoal falava ele. Juninho, Adson, ou Jonatas, Juninho ou Ricardo Oliveira. O Juninho também, né? Só que o Juninho ainda não quer aposentar para dedicar a igreja, não. Ele certeza, acha que ele... é certeza que o gabinete do ódio vai falar assim: o América ganha, que esse cara do decadente fica lembrando de Juninho. Não esquecem o Juninho. Jonatas que mandou a camisa dele pro gabinete do ódio. Parabéns aí. O Tadeu Cota falando que até o Atlético São João do Rei está ultrapassando o América. Ah, tá sim. Ah, tá. Já está eliminado da Copa do Brasil, não chegou nem na segunda fase do Campeonato Mineiro, ainda tomou 2 goleadas para 2 times merda do Mineiro. Esse que é o time que tá certinho pro Série B. Nossa. Olha lá. O goleiro reserva desse domingo do Jori, né? Tomou um. Nossa senhora. Ô, André, É, Atlético vai ser considerado clássico pra você participar do Decadentes na Série B? Vai. Ô, bicho, veja o programa. Isso não prestou atenção, não, pô. Não, eu quero que você fala, confirma aqui em primeira mão. Não sei quanto vai ser esse jogo. E o azar é que a Ponte Preta e o Guarani não estão mais na segunda divisão pra gente ter obrigar o André a vir pra manter o Sérgio Medina feliz. Nos clássicos contra Ponte Preta e Guarani. E pra gente fazer ponto fora de casa, né? Porque ano passado a gente venceu os dois fora de casa. Foram os dois pontos nossos fora de casa. Maravilha. Duas vitórias nossas fora de casa. Tomara que o Atlético mande os jogos de independência, porque pelo menos a gente vai ter chance de ganhar um jogo fora. Nem assim, né? Porque quando Itabirito ano passado a gente não ganhou também. O Miller Melo está perguntando se o goleiro Matheus vai para o Bahia. Ele negou ontem que vá, que não tem proposta, não tem nada. Ricardo Leandro está aqui perguntando. Boa noite, amigos. FMF, Atletiaia, todos felizes com o título da cachorrada. Quando o Salum e Alencar venderão a SAF e vão largar o osso? Mas eu e André emagrecer. Como é que você vende algo que você não quer vender? Enfim. Bom, último assunto, então, esse negócio, esse rolo do Vasco aí, né, gente? Para quem estava em Nárnia aí na semana passada... Não falou nesse assunto domingo passado, não? Não. Não, ó. Não, tem passado rápido. Essa semana foi... Achei que tinha falado isso já no domingo passado. Para quem não está acompanhando, o Vasco ajuizou uma ação contra o América, porque, de acordo com eles, no empréstimo dos dois jogadores, do Cauã e do Figueiredo para a gente, foi feito um contrato em cima do Fabinho e do Matheus Henrique, em que o Vasco teria o direito de preferência de compra. O que, que é isso? Se chegasse uma proposta para algum dos dois e o Vasco cobrisse, ou seja, pagasse o mesmo valor com as mesmas condições, tudo igual, a preferência seria do Vasco, tá? Então, de acordo com... Parece que o contrato era esse aí. Eu conversei com algumas pessoas aí, e o que parece que aconteceu foi o seguinte: chegou a proposta do time árabe lá, do Al-Ahly lá, o Matheus Henrique quis ir embora e registrou uma declaração em cartório dizendo que não aceitaria ser vendido para nenhum time brasileiro. Que eu nunca vi um contrato desse na minha vida, para mim não tem. Esse tipo de declaração é uma coisa muito estranha, mas tudo bem. Mas é de contrato. Você não lembra na época que os times não poderiam mandar o técnico duas vezes embora? Aí os técnicos, na segunda vez, numa fase ruim, pediam para sair? Claro. Pois, América, olha, a gente tem que se resguardar, assina isso aqui, então, que senão vai dar ruim pra gente. Beleza. Aí, quando o Vasco ficou sabendo pela imprensa da venda do Matheus Henrique, eles mandaram essa tal declaração do Vasco e falaram: só lamento, tá aí, não tinha negócio para vocês, então não vai ter, não tem como ter nada. Então, tchau, beijo, me liga, como diz o outro. Essa é a história oficial, até onde eu sei, né? O que vocês acham disso, gente? Eu vou falar igual você, não, conversei com umas pessoas, né, e assim... Parece que tem jurisprudência disso aí, que daria ganho para o América. Mas eu acho tão feio esse trem, cara. Tão ridículo. Assim, eu fiz e foda. Eu acho também. Pô, bicho, custa pegar o telefone. O telefone não, né? Porque o telefone não fica registrado. Mas custa você mandar um e-mail pro cara informando oficialmente: a proposta é de, sei lá, tantos milhões e tal. E o jogador quer negociar, informa que ele não tem interesse em jogar no Vasco. Pronto, cara, você avisou. Acabou. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Você não gasta nem dinheiro, né, para fazer isso. Pô, eu sabe, eu pagar, palhaçada. Dor de barriga não dá uma vez só, não, gente. Não, fala assim. Você tá fazendo negócio com os caras, velho. O que custa você ser parceiro de negócio, velho? Não, cara, eu acho o seguinte. Não, assim. Vamos dizer que o Vasco fosse pagar. Ah, não, eu quero, tem interesse no jogador. O jogador não quer assinar. Eu não quero assinar com o Vasco. Pronto, acabou. A nossa parte do contrato. Não é escravo. Exatamente. Eu acho assim, tão ridículo entrar nessa onda, cara. Você tá. É isso aí, você tá queimando o filme por bobagem, né? Mas ainda bem que teve o nosso ex-dirigente aí, o Leonardo Araújo, falou que o nosso maior patrimônio é a credibilidade, né? Que beleza, né? Então, nem o maior patrimônio que a gente tinha, na opinião dele, já não tem mais. Porque a torcida não é mais, que já falaram que a culpa de tudo é da torcida. Agora a credibilidade também foi. Vamos saber qual será o nosso próximo grande patrimônio aí. Qual é o nosso patrimônio? Exatamente. A verdade tem luz própria. Irradiação fóssil, né, cara? Que deve ser, né? Chegou aqui já morto já. eu acho que é isso, cara. Acho que a grande questão por trás disso é que o contrato, cara, o contrato ele só representa um combinado. Ou seja, você apertou a mão de alguém, falou que ia fazer uma parceria de negócio, e o contrato é só a formalização de um combinado que você fez. É estelionato, né, cara? Você tá mentindo, você tá enganando para obter vantagem. Você tá dando uma garantia pro cara. Não, que, na verdade, isso aí, não tá dando. Se é engano ou se não é engano, quem vai decidir isso é o juiz. Ok. Mas a questão, eu tô voltando um pouco mais. De que, cara, o juiz pode te dar. Mas é feio. É feio. O juiz pode até te dar razão. Mas você vai encontrar mais portas fechadas agora porque você fechou uma porta. Entendeu? Você perdeu o seu futebol brasileiro? O futebol brasileiro, não. Ah, sei não, cara. Com o Vasco ainda por cima? Não, mas não é só com o Vasco. Todo mundo que for fazer um contrato desse tipo com a América vai ficar mais esperto, cara. Óbvio que vai. Claro que vai. Você fica queimado. Você fica queimado, cara. Não, o que eu fico mais... Não, e se o Vasco ganhar? Lá se vai nossa renda lá, ó. É. Não, mas o que eu fico mais assustado com isso tudo aí é que nós demos Fabinho e Arthur, né? Arthur que foi embora? Matheus Henrique. Nós demos direito, prioridade de compra de Arthur e Matheus Henrique em troca de empréstimo de Figueiredo. Isso é que dói, sabe? Se a gente estivesse falando realmente de um jogador que chegasse e resolvesse nosso problema, não, eu tô falando Figueiredo, cara. Figueiredo. Ah, mas assim, preferência de compra, cara, eu não acho tão crítico, não, porque, tipo assim, você tá vendendo o cara. Chegou uma proposta e o cara vai te pagar do mesmo jeito, dinheiro não tem cor, não. Entendeu? De onde vier, tá vindo. Então, sei lá, também acho. E só que agora fica feio, porque a gente não tem nem essa moeda mais pra usar. Não, e é um negócio resolver com e-mail, cara. 2 minutos você digita ali, faz um ofício ali por e-mail mesmo. Coloca um prazo, por favor, responder em até 12 horas, 24 horas, seja o que for. Sabe, não tem simples de resolver. Se você perde essa merda aí, é 1,5 milhão. É meia folha que você tá perdendo de bobo. Porque você quer ser mais esperto que todo mundo. Sobre curiosidades, o Paysandu acaba de soltar uma nota aqui. O Paysandu declara apoio à candidatura de Reginaldo Rodrigues, que busca reeleição no comando da CBF. Não. Provavelmente a América não vai ficar para trás e lá vem nota do América. Não, mas não sei se vai ter nota nossa, mas a gente apoiou. Ah, mas apoiar sem uma notinha, eles não vão fazer loucura dessa, não. Certo. E além disso, né, outra notícia que saiu essa semana é que provavelmente o tal do Miguelito, lá do Santos, está vindo, né? Chama atenção isso aí, porque parece que o menino é bom de bola e o América está fazendo um bom negócio. Assim, ele deve ter algum problema. Errado. É, tem alguma coisa errada. Já falaram que o problema dele é extra-campo, né? É isso que eu ia falar. A notícia que chegou pra mim é que o problema dele é extra-campo. Então tá ótimo. O América é bom pra lidar com isso. Não, se o problema dele foi extra-campo, se o extra-campo não quer dizer DM, tá excelente. É, tem isso. Mas a gente já tem no elenco hoje um especialista em criptomoeda. Pra trazer o... especialista em investimentos. Praticamente um Ramsés II em entendimento sobre pirâmide. Moeda é foda. Bom, então é isso. Os últimos comentários aqui. Maurício Cândido, se o América tivesse vergonha na cara, não daria nem bom dia pro Casuloso depois do caso Vitor Roque. Mas volta e meia vem um deles pra cá. Miller Melo, Benítez é craque, mas fica mais tempo no DM que jogando. Será que compensa continuar ou investir outro que joga mais tempo do que fica no DM? Essa aqui o Thales sempre pergunta isso, né? Ah, mas o que vai fazer? Vai rescindir o contrato com ele? Não vai. É, tem que pagar mesmo. A questão é igual do Jô, é quem fez. Desculpa, André. Louco é quem faz um contrato de 2 anos com o Benítez, gente. Isso que é loucura. Ah, o Benítez vai ter proposta de quem, gente? Né, põe ele como preferência aí no próximo empréstimo. Nem só o contrato de 2 anos, é colocar um contrato dele que é todo fixo, não tem uns percentuais de desempenho assim, para estar rápido as coisas, fazer um salário menor e colocar um tanto de penduricalho. Se jogar, sei lá, 70% dos jogos de temporada, a gente vai te pagar X e coloca um número mais alto, porque não chega nem perto disso, então. Se o Miguelito vier, a gente vai ter um jogador de seleção aí novamente, né? Mesmo que a seleção boliviana. Olha, mas acho que se o Jô fosse de Suriname, isso também se a gente não tomar um chapelito, né, também. É, anunciou muito cedo. Anunciou muito cedo. Agora, o Jacaré foi lá para a Geórgia mesmo? É, foi. Foi, né? Às vezes a gente pode trazer um jogador da seleção da Geórgia, deve ser bom pra caramba. Assim. Tem um, Kvaratskhelia, que joga no PSG. Esse é bom. É, mas esse nós vamos trazer? Tem o Mikael Taza também, joga no Lyon, só conversar com o Texo. Tem uns bons nomes na Geórgia. Né? Ô Thales, como é que você conseguiu essa informação de que ele foi mesmo? Saiu no SofaScore aqui, que tá lá na Quetim lá. Ah, é? É. Nossa, saiu literalmente pela porta dos fundos, então mesmo. Não fizeram nenhum adeus. O marketing deve ter ficado com medo depois daquele negócio de sai jacaré, volta jacaré. Não, o assustador é o seguinte: o cara não estava machucado, agora não está mais para jogar na Geórgia. Lá na Geórgia, a análise do DM é diferente. É. Eles têm um departamento médico similar ao nosso. E como o pessoal não fala português, não viram notícia que ele estava machucado, né? Então, se fizeram o teste lá e acho que passou. No Transfer Market não confirmou ainda, não. Mas acho que vai dar tudo certo. Ô, bicho, esse time que ele tá é o oitavo colocado do campeonato, da segunda divisão do campeonato da Geórgia, num campeonato que tem 10 times. Que maravilha, né? E quantos tem na primeira? Deve ter 10 também. Meu Deus do céu. Ele vai estar entre os 20 da Geórgia, né? Pô, que bacana. Nossa senhora. Sei não, bicho. Que loucura. Bom, então é isso aí, moçada. Temos um programa. Temos espaços especializados, Lucas? Temos. O programa não é chocado, vou correr aqui. Então, ó. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Antes de falar de esporte especializado, só fazer um comentário aqui. O Vitor Jacaré, que foi pro time da Geórgia, não foi o nosso, não. Eu achei no Instagram aqui, pelo menos a tem, foto. Tem um outro Vitor Jacaré mesmo. Acho que gente. Eu acho que o nosso continua aí. Eu fui procurar pra saber, eu não vi notícia de nada. Aí eu achei aqui no Instagram aqui que divulgou o Vitor Jacaré que foi pra Geórgia, é outro Vitor Jacaré. É. Eu achei num site. É o que tava em Malta, inclusive. Não, pelo SofaScore tá a fotinha dele. Bom, então tem alguém confundindo aí, ó. Porque tem o blog, tem uns blogs que anunciou o Vitor Jacaré na Geórgia. Marcaram um outro Vitor Jacaré, que é Vitor Underline Jacaré 97, que não parece o nosso Jacaré, não. Que loucura, maluco. Então, vale apurar essa história aí, que eu acho que o nosso deve continuar por aí. Durou pouco a alegria. A alegria durou pouco mesmo. Vou mandar a notícia pra vocês depois. Quer ver, ó? Não, tá aqui, ó. Eu já joguei lá no grupo, se o Jair quiser colocar. É. Ou seja, capaz dele voltar. Entendeu? Ou não, ele não ir, né? Então, grupo errado. Alguém confundiu aí os jacarés. Não sei se foi o time da Geórgia ou se foi, enfim, o SofaScore. Mas vamos lá, no futsal, a gente vai participar essa semana do arbitral do brasileiro de futsal. A gente já tinha divulgado aqui que o América já tinha anunciado que participaria dessa segunda edição do Campeonato Brasileiro, que não é a Liga. A gente ainda não tem muitas informações a respeito de transmissão, deve continuar parecido com o que foi ano passado, mas de qualquer forma, as notícias que a gente tem é que o time desse ano está significativamente mais forte do que o time do ano passado. No Coelho Esports, agora sim, agora vai. A gente ganhou por 2-0 do Two Game e um 13-7 na Nuke. Aí, ó. O nome do time, eu acho que Nuke é o nome do mapa, né? Enfim. E nós classificamos para ESLCS, que pelo que eu pesquisei aqui, é uma liga profissional de Counter-Strike, uma liga relevante. Então, depois da contratação do bruxo do eSports ali, nosso treinador, o time tem uma significativa melhora aí também. A gente vem classificando para competições relevantes, então o projeto aparentemente está dando certo, que continue assim e o time de esportes leve a marca do América, mas é uma competição pró, uma competição até internacional, não sei para qual nível a gente se classificou, mas enfim, uma competição mais relevante do que o que o América disputa normalmente. No campeonato feminino, divulgaram a tabela, né? O América estreia dia 22, nesse sábado, contra o Juventude fora de casa, pelo Brasileirão Feminino. E, para quem não acompanha ainda, o América divulgou que agora o futebol feminino vai ter um perfil oficial só para tratar do futebol feminino, que é SpartanasAFC, o arroba. Então, quem não segue ainda, sigam as Espartanas, que estão nos representando bem no futebol feminino também. Para finalizar, começou o Brasileirão Sub-20. O América estreou na Arena Veracruz em casa contra o Vasco e a gente empatou por 1-1. Então, não foi o começo que a gente esperava, mas muitos jogadores Sub-20 estão compondo um profissional, os destaques da Copinha compondo um profissional. Então, de novo, vai ser um ano meio que de reconstrução aí para a nossa base. É isso. É, meus amigos, andei dando uma pesquisada aqui, tudo indica que o que foi para lá é outro Vitor Jacaré mesmo, tá? Então não foi dessa vez. Não, parece que não. É, faz sentido que eu falei, se o cara tá machucado, também o cara foi transferido para jogar, é. Ai, ai, ai. Eu vou dar razão pro Lúcio Melo, decadentes pessimista. Puta que pariu. Que notícia pro final do nosso domingo. Um abraço. Calma, ainda estou esperando que vai aparecer alguma cláusula de renovação automática com o Júlio para 2026. Tem algum gatilho contratual que a gente vai descobrir isso no final do ano. A gente achando, ufa, finalmente nos livramos. Aí chega e descobre que está treinando ano que vem, que tinha uma renovação automática com ele. É aquele perfil perfeito lá, parece aposta, mas é só ruindade mesmo. Oh, meu Deus do céu. Então é isso, moçada. Temos um programa, né? Boa semana a todos. Grande abraço aí. Vamos que vamos. Vamos ver se vai ter conteúdo para Decadentes semana que vem, né? Agora só dia... um especial melhores do Mineiro. Só dia 5. Ah, mas já saiu, já, ué. Já saiu a seleção do Mineiro. Do Decadentes? Ah, tá. Achei eu que você gosto de você, mas essa mania sua de meter no programa, você não é um... Você é só é um por convidado. Isso que eu só volto em 2026. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Bezinho. Valeu, moçada. Valeu, galera.